Panorama Agrícola para 13 de maio de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é segunda-feira de lua nova, 13 de maio de 2013. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: não há marcas que o tempo não apague. No programa de hoje você confere uma dica para a construção de sua cisterna. E hoje tem Mercado Agrícola, que fala do mercado de flores e plantas ornamentais aqui em Santa Catarina. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, invista numa cisterna e tenha água para a produção em épocas de estiagem. Uma cisterna é feita basicamente por três componentes. O primeiro, um sistema de captação representado pela área do telhado, seja da casa, do aviário ou da pocilga. Um segundo ponto, calha revestida com sombrite e tubo condutor. E um terceiro ponto, um sistema de filtragem formado por uma caixa de eliminação da primeira água e um ou mais reservatórios. Os custos para construir uma cisterna variam entre 40 e 50 mil reais. E os materiais necessários incluem cimento, areia, manta de 8 milímetros, estrutura de ferro galvanizado, calha, sistema de pré-filtragem composta por uma caixa d'água de 2 mil litros, que serve para descarte da primeira água, pré-filtro, tubulações e mais mão de obra, principalmente relacionada à escavação. Procure um escritório da Ipagre e faça cisternas. É hora das notícias. Começa amanhã e vai até quinta-feira, aqui em Florianópolis, a Ave Suí 2013, um dos principais eventos das cadeias produtivas de aves e suínos na América Latina. A Ave Suí deve reunir mais de 150 empresas nacionais e internacionais do setor. Além de exposições e lançamentos, o evento tem seminários técnicos, cursos práticos e feira de biomassa e bioenergia. De amanhã até quinta, no Centro-Sul, em Florianópolis. Vem aí as informações do mercado agrícola. Conversamos hoje com Gilmar Germano Jacobowski, engenheiro agrônomo da Ipagre na região de Joinville, que fala neste programa agora sobre a FECAPLANTE, Feira Catarinense de Plantas Ornamentais, dias 17, 18 e 19 em Corupá. Qual é a expectativa de negócios, de mercado nessa feira, Gilmar? Há 2 anos atrás, quando foi realizada a última feira, nós tivemos uma presença de público bastante grande, que ultrapassou 15 mil pessoas. Fica um pouco difícil a gente precisar qual é o valor que se negocia na feira, né? Até porque o que a gente quer mostrar nesse primeiro momento é os produtos que Santa Catarina vai estar ofertando ao mercado, e essas negociações ocorrem ao longo dos anos. Então, vejamos, nós temos aí praticamente 500 produtores de plantas ornamentais espalhados no estado de Santa Catarina. É um número relativamente pequeno, mas que trabalha em média com 3 hectares. E aí o ouvinte vai poder entender bem aonde é que a gente quer chegar. Se trabalha com 3 hectares, e nós trabalhamos com uma média de margem de receita bruta na propriedade por hectare de 40 mil, significa dizer que nós estamos falando aí em 60 milhões de reais. Este é mais ou menos o volume de negócios que a gente espera ter durante o ano com os produtores catarinenses. Se a gente ficar com, vamos lá, que seja 5% desses 60 milhões aí na feira, nós estamos bastante contentes já e bastante animados, né, com relação à comercialização de plantas ornamentais e flores aqui em Santa Catarina. Correto. Gilmar Jacobowski, realmente a feira movimenta a economia da cidade. Ah, com certeza, Curupá. Eu não sei precisamente qual é o volume de, vamos dizer assim, de notas, enfim, qual é a receita do município de Curupá. Mas eu não tenho a mínima dúvida em dizer que Curupá hoje é o maior produtor catarinense, né? Estão lá concentrados um número significativo de produtores, é o maior produtor, então ele deve, desses 500 aí, deve ter aí pelo menos uns 150 a 200 que estão lá, né? Então, a concentração no município é muito grande. Aí nós temos as outras regionais, tipo regional de a região de Joinville, Curupá está na região de Jaraguá, temos ainda a região de Antônio Carlos e Biguaçu, que é na Grande Florianópolis, e um outro polo bastante irradiador também, que é no Alto Vale do Itajaí, na região de Rio do Sul, mais precisamente nos municípios de Laurentino e Rio do Oeste. Então, esse triângulo aí, ele detém praticamente 70, 75 até 80% de toda a produção do estado de Santa Catarina. Esse segmento, Gilmar, plantas ornamentais, flores, é um segmento em expansão? Olha, a taxa de crescimento nos últimos anos ficou entre 15% e 20%. Se você disser que analisar as estatísticas dos outros setores aí que o país tem crescido numa taxa de 1% ao ano, você imagina que está crescendo muito, exatamente está crescendo muito. Não está crescendo em número de produtores, porque o produtor ele não pode ter pressa nessa questão das plantas ornamentais. Ele sabe que para ele produzir, ele tem que entrar no mercado e ficar cultivando essas plantas aí em média 3 anos para poder começar a pensar em receita. Então, este é um dos motivos que os produtores ficam um pouco mais arredio, né? Então, não pode se pensar a curto prazo. Ah, tem setor, tem segmentos dentro da floricultura que dá para fazer em espaços menores e menor espaço de tempo? Sim, também dá. Mas justamente são os setores que menos remuneram. Então, o produtor não... Ele tem que tomar um pouco de cuidado e não achar que isso é a tábua de salvação para todos. Mas é um segmento que cresce sim, cresce com os pés no chão aí, tranquilamente, essa taxa de 15% ao ano. Qual é o perfil do produtor? Bem, são pequenos produtores, mas tem um perfil, tem dentro desse perfil de pequeno produtor com áreas de até 6 hectares, a área da propriedade, mas que cultivam 2,9, 3 hectares, ele tem uma característica fundamental, ele tem que ser um produtor empreendedor, ele precisa se portar como empresário, ele não pode ser o produtor normal esse que a gente tem, que acha que as coisas vão cair no colo dele, não, ele tem que ir em busca disso, ele tem que se especializar nesse setor, ele precisa ter bastante informação técnica, ele tem que ser uma pessoa consciente de que ele tem que se portar como um empresário agrícola. Não é grande, mas ele tem que ser um camarada que vai em busca da informação, ou seja, ele precisa se capacitar e nesse sentido a IPAG está preparada também para poder dar essa capacitação. Então ele precisa ser um produtor que queira se capacitar e que olhe isso como um negócio, não é uma atividade qualquer não, é um bom negócio dentro da propriedade. Correto. Na sexta-feira, então, o Fórum Catarinense de Floricultura. E na sexta, sábado e domingo, a Feira Catarinense de Plantas Ornamentais. É isso, Gilmar? Perfeito. Quero fazer uma chamada especial para o Fórum da Floricultura, onde nós temos 3 palestras, assim, extremamente importantes. Uma delas nós transformamos numa mesa redonda. São 2 palestrantes que entendem muito da questão de comercialização. Então, esse é um segmento, é um assunto palpitante, porque comércio interessa a todo mundo. O segundo segmento vai versar sobre a questão de extremamente técnica, que é o que nós temos que fazer, como é que nós temos que adubar as nossas plantas em vaso, tal, já que o mercado está pedindo para que se cultive essas plantas em vasos e que se faça esse acompanhamento em abrigos e coisas desse tipo. Então, também teremos um palestrante de São Paulo que vai estar conosco. E o último existem pragas e doenças, as chamadas pragas. Como é que nós estamos controlando isso? Então, temos uma palestra do doutor da IPAGRE, que vai falar sobre o controle biológico, justamente, das pragas em plantas ornamentais. Então, o fórum está, assim, com a sua programação muito boa e é de uso extremamente prático. Ou seja, a pessoa vai sair de lá, no dia seguinte pode usar os seus ensinamentos. E já vai aproveitar para participar da abertura da feira, né? Nós estamos com todos os estandes comercializados, então houve uma procura intensa, aliás, tem fila de espera. O local, já vamos ter que repensar isso para a próxima fase, porque o local está ficando pequeno. Então, e isso sem falar na atratividade da turística que tem em Curupá, que é uma cidadezinha muito aconchegante e tudo mais, bem acolhedora. E eu tenho certeza que os participantes aí, tanto do fórum quanto da feira, vão se sentir muito bem lá em Curupá. Entrevistamos então Gilmar Jakubowski sobre o 15º Fórum Catarinense de Floricultura, nesta sexta-feira em Curupá, e a terceira FECAPLANT, Feira Catarinense de Plantas Ornamentais, sexta, sábado e domingo em Curupá. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.